November para acionamento de táxi em torre em 1 no 8 decimal 6, bom voo. Ingressando no corredor Interlagos. Quiciente no Interlagos, informe Corvisão com campo Indy November Alpha. Informará Corvisão para com campo Indy November Alpha. Assina Indy November Alpha. Aguarde meu para o pushback. Sobe o San 3896. Oceano M1140, livre pushback, acionamento, chama para o táxi. San 3896, muito bom dia, livre táxi, eu táxi foi Alfa e Juliette para o portão 62. Bom dia, Alfa e Juliette para o 62, San 3896. Ativa autorizado em interceptar o localizador, confirme descendo para 2.0010. Isso mesmo, 2500 pés ajustado 1016, em virtude de tráfego. Em virtude de tráfego abaixo do senhor, está 1500 pés. Obrigado, Matheus. Voo 93 está restrito ao nível de voo 340. O 340, Gorol 983. Juliette Sertango, suba ao 060. Sabe 010, Juliette Sertango. This 559, ready to copy. And 559 is approved to Sierra Alpha Echo Zulu Saiz by level 280 via airway upper whiskey 50. After departure runway 10, right turn and execute dial departure Delta Alpha Echo Lima dial departure up to later intersection Lima Echo Delta Alpha later intersection. After a late intersection, fly direct to BDAV intersection, Bravo India Delta Echo Victor. That is the intersection where you are going to intercept the airway upper whisk 50. Then fly to VOR Mike India Alpha, then airway upper November 857, and then as filed. Salvador departure frequency is 119.8 and the squawk 5553 and is 559. Read back. Controle Salvador, Bruno 397, decola, cruza 2.400. Bruno 397, contato radar decolagem, sub mantém ao 360, direto da EL. 360, direto da EL, Bruno 397. And 559er, read the back is correct, just in order to be sure, sir, after departure, runway 10, you have to perform the dial departure, okay? You have to execute dial departure as published up to later intersection and then fly direct to BDAV. Your readback is correct, KLH now is 1016, current 80s information is information November, report ready for pushback and startup engines, and is 559. Okay, 1016, we start over the cockpit, and we put you ready for pushback. Ingressos no corredor Interlagos, informe visual com campo. Não passa nada. Holanda, a autonomia no POB de 130. Copiado, 130, com fins 3:40, TAM 3602, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Informa o Airbus da Avianca, através do portão 04, preste a iniciar o táxi também. No ponto de espera, pode chamar a torre em 1.8.6. Bom dia, bom voo. Obrigado, atento ao Airbus da Avianca, nós vamos até o ponto de espera 18. 18 meses, senhor. Só confirmando, deverá seguir o Airbus da Avianca, será o número 2 no ponto de espera, ok? Ok, graças. Mando meio também, senhor. Oxaname é 1.40.69, 3:45, Salvador. Papá, papá, Índia Litoral, 737 da Dol, da Gol, está cruzando agora o eixo 1735, fica atento à possível esteira quando pronto 110, 110, livre para decolagem, Índia Litoral. American 980, push and start approved, report right for taxi. Push and start approved, American 980. Índia, Papa Romeo Índia, November Alpha. Tráfego no estado, continua a aproximação, após o pouso, vai liberar na interseção Quebec à esquerda, no ponto médio, hein? Tá ciente, tá ingressando agora sinal de 3 milhas, após o pouso, convertida, saída na Quebec. Papa Romeo Índia, November Alpha, pista no 7, pouso autorizado, 90 graus com 10 nós. Tem livre pouso na 17, Papa Romeo Índia, November Alpha. Gol 1260, no Solos 49, libera a direita 129. Para a direita 129, obrigado, Monsenhor. Boa. Papá, papá, Índia, Vitor Alfa, decolado aos 50, controle agora 119.8, por baixo. 119.8, Índia, Vitor Alfa. Alô, Salvador, gol 1260. Bono 260, muito bom dia. Livre táxi, o táxi foi Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o portão 03, gol 1203. Gente, autorizado a descida para 1000 e aguarde a final da pista 17. Estou com azul agora, próximo ao marcador externo, para evitar se voltando com o tráfego, ok? Zero sem restrições, 5486. Azul 4233, 4235, complete a aproximação, chame a torre 118, meia dúzia. Eu vou voltar para o 3. Autorizado, eu para a final, pista no 7, a parte estabilizada, quilômetro. Responde caralho, autorizado, tá 3198? Tá 3198, a acione a indicação, desse se mantém um 050, chegada Mari. Controle, Lima, Kilek 6, na próxima para a LK, lançamento. Já coordenou com os tráfegos locais de Veracruz, o Lima Kilek 3? Ah, firmo. Está livre o lançamento, informe para a descida. X-ray. Vitor, Índia Juliette, alinhar e manter a cabeceira 17. 1-3325. 25-1-3325, Gono 397, obrigado, bom final de domingo. O Romeu, Índia Delta Eco. O Interceptor via Zulu 16, então prossegue conforme plano de voo. Controle em 119.8, transponder 5572, gol 1015. localizado 360 para São Paulo, Congonhas. Decola da 10, curva direita na Dael, após Meda, após Boa Bridge, intercepta Upper Zulu 16, conforme a rota do plano. 119.8, transponder 5572, Gol 10, 15. Cotejamento correto, ajuste 10 no meio, informação antes a 90, chama para puxa, acionamento, Gol 10, 15. Chamaré. Ground America 980, taxi. Cruzar o eixo será autorizada a decolagem dele. Continua agora a liberação, Romeu. Sim, já está estabilizado na final. A visão do tráfego da guardando o meu óculos. Vitor Indilete visual com o Embraer na zona final pista 10. Após a passagem do tráfego, atenta a possível esteira 120 com 10. Será livre para decolagem de Tule. Observe a Embraer da Azul na final após alinhar e manter cabeceira 10. Rapaz, a passagem do Azul na final ali mantém o 3602 cabeceira 10. Meu bravo, ciente, suba para o 045, informe para o lançamento. Point contact tower on 118.6, have a nice flight. Thanks a lot. Holding point runway 10 via India, American 982. Good day. Good day, sir. American 980 ground. Pilo, meu Oscar, pouso autorizado, pito no 7, 120 com 10. Meu Oscar, pouso. Victor, Ranger, Juliet, decolando 55, 19.8 até a volta, Juliet. 19.8, Juliet. Santos, 3602, pista no 0 livre, decolagem autorizada, 110 com 10. Vitor e Juliette, submantenham no mil pés em condições visuais, corredor axé. Mil pés axé, Júlia. Para mudar a frente frequência, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, frequência livre. Ok. À esquerda, para a cabeceira, reporte olhado, reporte. Patango Alfa, Juliette, é a torre. À esquerda, via pista, pode dar de ponto, cabeceira no 7. Kilo Romeo Oscar no solo 5.6, direita, frequência livre, estacionar parte 5. Dia November Alfa, tem condições de agilizar o táxi até o parte 4. Fechamento está livre para o parte 4, fim de novembro. Linha 02, declaro 5-7, controle 1-9-8, boa viagem. 9-8, grato, bom domingo. Controle boa, TAN 3602, cruza 1700. TAN 3602, contato radar de decolagem, suba e mantenha o 300 CD da EL. 300 da EL, CN 02. Papapá, Índia Vitor Alfa, chame Recife agora, 251, alternando 3325. ready to take off. Yeah, America 980, clear line up and take off for runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots. Line up and wait, runway 10, America 980. Okay, line up and take off. Line up and take off, America 980. La frequenza livre stazionata è un buon dia. Alfa Vitor Giulietti, decolagem autorizada, pista 17, 110 com 10, pista 17, Alfa Vitor Giulietti autorizada. 126.85, 133.65, poxa, 6140, obrigado, bom dia. Bom dia. Está autorizado 12.000 pés, ajustado 1.016, assim como a aproximação, a curva estabilizada no localizador. Então, 3198. Está livre cruzamento, Verona. Está autorizado cruzamento, aguarde só a transferência. América 980, Airborne 00, Soldou Control Frequency 119, Small 8, have a nice trip. And switching 119 decimal 8, bom dia, 980. Bom dia. Isso, gente, pode tomar pro aí de buraquinho e aguardar para sede de colocações. Ok, vai cruzar o campo, pro buraquinho, aguardando a transferência, ó, muito obrigado. Chame Recife agora, 12.085, alternando 3365. 12.685, 3365, buraco. Zero, boa tarde, excelente identificação, desça e mantenha o nível de voo 040, chegando bom. Roger, American 980, is with you out of 3,400, climbing 410. American 980, radio contact, my departure, climb, maintain 410, performing Puka departure. Yeah, Puka departure to 410, American 980, and we'd like to put the 350 on request for our final altitude. Juliette, frequência livre, chame no retorno. Índia Bravo, já coordenou com os tráfegos locais, 12345. Livre lançamento, informe para descida. Bravo. TAM 3602, cruzou 150, chame em Recife agora em 251, alternando 3325. 251, 3325, bom dia, obrigado. Afirmativo, passando pela guarda 19-8 até a volta, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette. American 982. Go ahead, American 982. Cleared flight level 350 as final level. Thank you. American 980, we're climbing now to 350. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, no meu pé, corredor forte, na minha escuta permanente, informe livrando o CTR Salvador. Localizador, 3198, complete aproximação e chama a torre Salvador agora em 118 decimal 612. 26, até daqui a pouco, obrigado. Gente, transporte enfermo, senhor. 3198, sente o tráfego avistado, baixa travão. Agora, baixando de trânsito. Acionamento, aguardando para a cópia, será coordenado pista 35. Posição na 10, agora baixado e travado, 3198. Amarelo. Salvador, and the Spartaner ready for taxi. Wait for taxi on the 559. Salvador. Está 11 milhas fora, daqui a pouco, mais de 10. Ok, informe para o retorno, Salvador, então. Ok, chamar o retorno. Salvador and the 559, taxi to runway 10. Voo no 015, solo. Zero no tempo. Aguarde um minuto para iniciar o pushback, senhor. Vai aguardar. Andes 559, tax approved to holding point runway 10 via taxiway India. Next to the holding point, contact Salvador Tower on 118.6. 559, tax into by India to holding point and then with 118.6. That's affirmative. Could you please confirm how many people on board? Chegada, Mari. And six crew. Six crew members? This 559er, I understood 139er passengers and six crew members. Is that correct, sir? It's correct. Thank you very much. Have a nice flight. Thank you. 290, pronto, cópia. Eco Zulu November, Barreiros está aprovado, nível 085, decola da cabeceira 35, direto em rota, controle em 1 no 9, decimal 8, e o transponder 5571, o Eco Zulu November. Correto, ajuste no zero no meio, informação ativa em curso é novembro, para ataque, chame agora a torre, pode confirmar pessoas a bordo? Autonomia? permission. Grato, bom voo. Táxi autorizado, Exo Novembro, tem intercessão, chama ingresso para 35. Chamada do táxi com 0 no 5. Salvador, American 980, battle level 210. American 980, call now receive center frequency 12685, backup 133.65. Andes 583, good morning sir, go ahead. Andes 583, stand number 7, I'll make another number 51 to Papeza. Andes 583, ready to copy. Ready to copy. 583 is approved to Azazel to level 340 via Airway Upper Whisk 58. After departure, runway 10 and turn right and execute dial departure. Dial is spelled Delta Alpha Echo Lima. So execute dial departure up to Lido intersection. Lido is spelled Lima Echo Delta Alpha. After Lido intersection, fly direct to Sagaz intersection, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. At Sagaz intersection, you are going to intercept the airway Upper Whisk 58 and then fly direct to Charlie November Foxtrot VOR and then as filed. Salvador departure frequency 119.8 and is squawk 5567. Read back. And is 583. 583, readback's correct, QNH is 1016, reply ready for pushback and startup engines. 3198, muito boa tarde, continue táxi via Alfa e mantenha a posição antes de ingressar na táxi Juliette. Consegue na Alfa, antes de ingressar na posição 3198. Exo 19.8, boa viagem, Exo 90. Estéreo Controle 6098, grato, Exo 90. Índia Bravo, frequência livre. Enviado Costa Azul, está na bata com 01 PB, confirme? Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, suba em condições visuais inicialmente a 1.500 pés, corrigiu, 1.000 pés, suba inicialmente a 1.000 pés em condições visuais, Eco Zulu November. 1.000 pés, November. Do litoral, controle Salvador em 1.9.8 e o transponder é 0164, Lima Mike Foxtrot. É, have a nice trip. O 1-6, informação antes em curso é November para acionamento táxi, chama agora a torre em 1-8-6, bom voo, Lima Mike Foxtrot. Bom dia, senhor. Salvador, do 1-0, 1-5, 1-7-7 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão para o táxi. Copiado 1-7-7, 3 e 40 Galeão.